Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, SESC, o Serviço Social do Comércio, está muito contente em poder receber todos vocês na nossa primeira etapa artístico-cultural desse ano, que é o projeto SESC Música. E esse projeto já vem revelando há algum tempo vários artistas jovens e nesse sentido, renovando a cena santarena, né? O nosso artista de hoje, que é o Paulo Vitor Miranda Fernandes, ou Paulo Borari, tá certo, né? Olha só, eu tô aqui tentando exercitar um pouquinho a crítica de arte, tá? Despretensiosamente. Ele é pajé artista, músico curador, cientista do sagrado, com uma atuação cultural singular que vem ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento na cidade. Como compositor emergente, criativo da nova geração. Por que que eu escrevi isso? Porque uma vez eu era no final de semana e o Fábio mandou pelas redes sociais uma música que você gravou, que é do Merandolino. Eu escutei aquela música e disse: Nossa, que música bacana, né? E realmente esses elementos da natureza, as forças da natureza, parece que realmente confluem assim para uma força misteriosa da música. Portanto, o imaginário, o fantástico e o transcendental amazônico são temas recorrentes nesse trabalho. Sianama Itá, que é um show, a meu ver, xamânico musical, que conta aí com apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão, Proce da UFOPA, realizadora do projeto Palco Aberto. Hoje, portanto, o Serviço Social do Comércio tem a satisfação de trazer a todos vocês esse trabalho fantástico. Esperamos que vocês possam aproveitar o máximo na noite de hoje. Sianama Itá com Paulo Borari. Vamos receber o nosso artista com muitos aplausos. Obrigado, Tatu. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? Sempre gosto de aproveitar as oportunidades, não apenas para mostrar minha voz, mas para mostrar, né, aquilo que o vento, aquilo que Tupã, Nauaçu, né, nossos deuses, os orixás também me deram a voz, me ensinaram a tocar, né, que eu digo que foi eles que me ensinaram, que eu não fiz curso também, mas é para mostrar isso, para mostrar minha cultura, nossa cultura, né, uma das culturas indígenas aqui do Baixo Tapajós, porque aqui no Baixo nós temos vários povos, várias aldeias, e para mostrar também que a gente está aqui na cidade como indígena, como afro-religioso também, acreditando na encantaria dos nossos pajés, Merandolino, Laurelino. Quero saudar todos eles aqui, que eu sei que eles estão comigo, estão com a gente. E eu quero iniciar com essa música. Que fala sobre a família. Sianama Itá, parentes, famílias. Família Borari, família Tupaiú, família Amaruara, Tupinambá, todas as famílias, todos os povos indígenas do Baixo Tapajós. Tupaiú, Tupaiú, rei, rei, Sianama Itá, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re, Tupaiu, Tupaiu, re-re, Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re, Kumaro, Kumaro, re-re, Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re. Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re, Munduruku, Munduruku, re-re, Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re, Maitapu, Maitapu, re-re, Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re, Jaraki, Jaraki, re-re, Sanamaita, ho-re-re, Sanamaita, ho-re-re. A música de alguns povos do nosso Baixo Tapajós, Rio Arapiuns também, né, que estão por aí, que são a resistência do nosso povo durante todo esse tempo de colonização, de massacre que houve, que ainda continua de algumas maneiras, mas a gente está aqui resistindo e nós vamos lutar pelos nossos territórios, pelo nosso direito, por aquilo que já é nosso. Vou cantar também uma música aqui de Santarém, de um cantor. Guerreiro, escutai. Diz assim: Maias Incas, Alto Pivar. Guarani. Desde criança gostei muito de ouvir, gostei muito e gosto ainda de ouvir muita música regional daqui, né? Pra valorizar nossos cantores, né? Que de alguma forma somos nós cantando. É a Amazônia, é o indígena, é o ribeirinho, né? É a pessoa ali do interior falando alguma coisa, falando da luta, falando do seu sofrimento. E essa aqui é do pajé Merandolino, um grande pajé que teve ali na região do Rio Arapiuns, né? Que hoje ele é uma cobra grande. Inclusive, esse chapéu eu fiz em homenagem pra ele, né? Coloquei essa cobra aqui, umas flores, umas coisas assim. É, esse chapéu é homenagem ao pajé Merandolino, ao Laurelino também. E a todos os grandes pajés que hoje são grandes serpentes que moram aí nessas cidades encantadas, nesses encantados debaixo aí dessas terras, dessas areias, dessas pontas de areia. Estava só quando eu vi uma cobra grande na ponta do toronó. Eram 6 horas da tarde. Na canoa estava só quando vi uma cobra grande na ponta do toronó. Eu escutei um assobio bem fino. Era a cobra grande, era o pajé Merandolino. Eu escutei um assobio bem fino. Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Voltei pro meu tapiri, fui procurar um curador. A dor de cabeça forte logo me atacou. A febre era tão alta, não sabia o que fazer. O mestre me defumando começou a me dizer: você escutou um assobio bem fino? Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Você escutou um assobio bem fino? Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Eram 6 horas da tarde, na canoa estava só, quando eu vi uma cobra grande na ponta do toronó. Eram 6 horas da tarde, na canoa estava só, quando vi uma cobra grande na ponta do toronó. Eu escutei um assobio bem fino. Era a cobra grande, era o pajé Merandolino. Eu escutei um assobio bem fino. Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Voltei pro meu tapiri, fui procurar um curador. A dor de cabeça forte logo me atacou. A febre era tão alta, não sabia o que fazer. O mestre me defumando começou a me dizer: você escutou um assobio bem fino? Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Você escutou um assobio bem fino? Era a cobra grande, o pajé Merandolino. Era a cobra grande, era o pajé Merandolino. Era a cobra grande, era o pajé Merandolino. Salve todos os pajés. E a gente sabe, né? Quem conhece aqui a coroca? Quem sabe o que é coroca aqui? Parente aqui conhece. Coroca é um pássaro, né? Um pássaro preto. Muita gente não dá valor não, mas diz que até pra asma é bom, né? O cara assa ele sem sal e come, que fica bom da asma. E eu fiz uma música que sempre o pessoal fala em pombinho branco, em garça branca, né? Eu digo que eu vou fazer uma da coroquinha preta também, né? Que é um bichinho pretinho, bonitinho. Coroquinha preta vai buscar o meu amor, que disse até o Irandé e nunca mais voltou. Coroquinha preta vai buscar o meu amor, que desata Mirandé e nunca mais voltou. Coroquinha preta, venha dó de mim, vai buscar o meu amor e traz no meu tapiri. Coroquinha preta, venha dó de mim, vai buscar o meu amor e traz pro meu tapiri. Coroquinha preta, vai buscar o meu amor e disse até o Irandé e nunca mais voltou. Coroquinha preta, vai buscar o meu amor e disse até o Irandé e nunca mais voltou. Vai buscar o meu amor que foi pro lado de lá, amor de beira de rio. Coroquinha vai buscar, vai buscar o meu amor que foi pro lado de lá, amor de beira de rio. Coroquinha vai buscar, coroquinha preta, vai buscar o meu amor que disse até o Irandé e nunca mais voltou. Coroquinha preta, vai buscar o meu amor que disse até o Irandé e nunca mais voltou. Coroquinha preta, tenha dó de mim, vai buscar o meu amor e traz pro meu tapiri. Coroquinha preta, tenha dó de mim, vai buscar o meu amor e traz pro meu tapiri. Vai buscar o meu amor e traz pro meu tapiri. Vai buscar o meu amor e traz pro meu tapiri. Como é que a Coroquinha vai buscar o amor de vocês? Obrigado, gente. Obrigado. Cantava de um parente meu aqui, do Arapiuns. Fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Fazer farinha não é fácil trabalhar. Tira a mandioca pra poder se descascar. Prepara a massa para se poder torrar antes. Tira a tapioca pra fazer o tacacá. Prepara a massa para se poder torrar antes. Tira a tapioca pra fazer o tacacá. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Pra quem não sabe, chega que vem aprender. Fazer farinha não é segredo, eu vou dizer. Ainda se espreme na base do tipiti, pra tirar o saboroso que é o nosso tucupi. Ainda se espreme na base do tipiti, pra tirar o saboroso que é o nosso tucupi. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Isso aqui é do meu amigo Juvenal Imbiriba, lá do Rio Arapiuns. É a música da farinhada. Também tá aqui minha amiga Dona Berna. E a gente fez uma música, né? E eu vou cantar essa música aqui, que é Tupã Rei Uriqué. Eu tô feliz que estão meus amigos aqui, meus parentes, Tupinambá também, né? Pessoal, as crianças. E vou dar uma palhinha aqui da Tupã Rei Uriqué, que foi uma música que a gente fez lá na aldeia São Francisco do Parauá. A gente fez num final de tarde, né? Os parentes, nós se reunimos, eu, um parente Mura, Dona Bernadette, outro parente Sateremaué, né? E a gente fez um Borari, um Mura, um Sateremaué e uma Tupinambá, né? Porque é assim, unido que a gente faz as coisas. Música. Iaci, Iaci, Iacirei Urique, Iaci, Iaci, Iacirei Urique, Anhengari, Anhengari, Anhengari, Paié, Anhengari, Anhengari, Anhengari, Paié. Nossos povos indígenas do Baixo Tapajós. Não é longe, né? Aqui nós temos hoje mais de 60 aldeias. 62. Mais de 62 aldeias, 13 povos, né? 13 povos aí. E a gente tá aí na luta, a gente não vai desistir não, né? Quem sabe aqui que é uma cuiapitinga, hein? A pitinga é uma cuia que não tem tinta, né? É a cuia sem a tinta do Kumatê ou de outra... O Kumatê, que eu fiz essa música, né? Que é pra falar também sobre isso, que ninguém sabe mais o que é Kumatê. Muita gente não querer forçar que as pessoas saibam, né? Mas sempre lembrar aquilo que minha avó falava, sempre lembrar o que as pessoas mais antigas falavam, né? Que tirava o Kumatê, misturava pra fazer a tinta, né? Com a própria urina humana. Para fazer a tinta que pinta essas cuia preta. Mas a cuia pitinga, ela não tem tinta. Porque pitinga quer dizer branco, né? Branco no tupi, na língua geral. E eu, pensando lá em casa, digo, vou já fazer essa. E saiu, né? Então vamos lá. Cuia pitinga, cuia branca, sem tinta de Kumatê. Utensílio indispensável, na canoa tem que ter. Cuia pitinga, cuia branca, sem tinta de Kumatê. Utensílio indispensável, na canoa tem que ter. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, mingau de farinha com açaí, bacaba e patauá. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, mingau de farinha com açaí, bacaba e patauá. Traz uma cuia pitinga, vou tomar meu taruba. Depois que eu ficar cauxinga, na maqueira eu vou deitar. À noite pegar canoa, vou pescar, vou zagaiar. Traz minha cuia pitinga, pro bote não alagar. Pra tomar um chibé, caxiri ou taruba, mingau de farinha com açaí, bacaba e patauá. Pra tomar um chibé, caxiri ou taruba, mingau de farinha com açaí, bacaba e patauá. Cuiabitinga, cuia branca, sem tinta de kumatê. Utensílio indispensável, na canoa tem que ter. Cuiabitinga, cuia branca, sem tinta de kumatê. Utensílio indispensável, na canoa tem que ter. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, um caldo de farinha com açaí, abacate e patauá. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, um caldo de farinha com açaí, bacaba e patauá. Traz uma cuia pitinga, vou tomar meu tarubá. Depois que eu ficar calxinga, na maqueira eu vou deitar. À noite pega a canoa, vou pescar, vou zagaiar. Vou levar cuia pitinga pro bote não alagar. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, caldo de farinha com açaí, bacaba e patauá. Pra tomar um chibé, caxiri ou tarubá, caldo de farinha com açaí, maniquera ou patauá. É isso, gente. Serve pra muita coisa mesmo. E pra quem não conhece, né, as coisas, eu coloquei um pouco na música. Que é o açaí, o abacaba, o tarubá, o caxiri, que minha avó fazia, meus avós faziam, né? Que hoje em dia muita gente não quer muito saber mais não, tá na coca, né? E a coca rói o estômago. É isso, gente. Vou fazer uma música pra vocês, de um grupo chamado Raízes de Caboclo. Eles sempre fazem uns shots amazônicos. Diz assim: quem toca faz um lago em outro chão. Quem toca faz um lago em outro chão, onde as canoas vão beber e navegar. Uns tocam outros tantos de canção, lago e canoas são porto de vento de um lugar. Tocar muito faz um lago grande, muito mais expande o chão do remador. Remar muito é ir mais pra onde todo mar esconde o céu que longe encontrou. Tocar muito faz um lago grande, muito mais expande o chão do remador. Remar muito é ir mais pra onde todo mar esconde céu que longe encontrou. Quem toca faz um lago em outro chão, onde as canoas vão beber e navegar. Uns tocam outros tontos de canção, lago e canoas são porto de vento de um lugar. Tocar muito faz um lago grande, muito mais expande o chão do remador. Remar muito é ir mais pra onde todo mar esconde céu que longe encontrou. Tocar muito faz um lago grande, muito mais expande o chão do remador. Remar muito é ir mais pra onde todo mar esconde céu que longe encontrou. Coisa mais bonita é um canto quando chora. Canta tanto e vai embora, deixa vento no lugar. De lá pra onde vai, só vem saudade. E é mais no fim da tarde, quando o sol vai se deitar. Canta, chora, canta, a gente roda, roda, roda, roda, roda pelo mundo. Feito um bicho cantador. E quando chega em cada ponto de parada, vai buscando outra chegada, porque ainda não chegou. Que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom. Que cheiro bom, bom, que cheiro bom de Tucumã no teu cabelo. Pelo gosto desse cheiro, tu comeu, não se banhou. Como então será que tá teu corpo inteiro? De pensar já tô parceiro, olha já como é que eu tô. Já tô querendo rolar no cheiro da terra. Pega fogo teu abraço, quebra folhas pelo chão. Eu tô querendo no compasso desse passo ser um bicho lá do mato, bicho na vadiação. Que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom de Tucumã no teu cabelo. Pelo gosto desse cheiro, tu comeu, não se banhou. Como então será que tá teu corpo inteiro? De pensar já tô parceiro, olha já como é que eu tô. Já tô querendo rolar no cheiro da terra, pega fogo em teu abraço, quebra folhas pelo chão. Eu tô querendo no compasso desse passo ser um bicho lá do mato, bicho na vadiação. Que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom, que cheiro bom, bom. Parti do porto de Benjamim, naveguei sem fim, abortei no mundo. Remei no mar bravo da saudade, do rio da minha cidade, que é meu mar profundo. Remei no mar bravo da saudade, do rio da minha cidade, que é meu mar profundo. Benjamim, meu beijo ainda tem o gosto bom e o sabor do mar partido. No peito ainda quando a noite vem, é fim de tarde nas águas do Javari. Meu peito ainda quando a noite vem, é fim de tarde nas águas do Javari. A lua é cheia, o salão está vazio, o povo dança na sombra da castanheira. O Amazonas dá sinal que liberou, o amor é livre, pode ser feito na areia. O boto vem e vai dançar com a cabocla, cintura fina cheirando a patchouli. Olhos azuis e dizem que ela é morena, é uma pérola que brilha nesse rio. Santarém, vou além dos teus encantos. Santarém, vou além dos teus encantos. A lua é cheia, o salão está vazio, o povo dança na sombra da castanheira. O Amazonas dá sinal que liberou, o amor é livre, pode ser feito na areia. O boto vem e vai dançar com a cabocla, cintura fina cheirando a patchouli. Olhos azuis e dizem que ela é morena, é uma pérola que brilha nesse rio. Santarém, vou além dos teus encantos. Vou além dos teus encantos. Obrigado, gente. Obrigado, parente. Obrigado a todos vocês. Vamos fazer mais música. Música do Seringueiro, aqui do meu amigo Chico Malta. Um dia eu tava conversando com ele, digo, olha, Chico Malta, às vezes eu canto tuas músicas. Ele disse, pode cantar, não tem problema não. Eu digo, então vamos cantar. Né? Se não tem problema, de qualquer maneira, redor só é beira. Vamos lá. Seringueiro sugando peito, leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de catinga, suor desse homem que é trabalhador. Quero ver seringueiro sugando no peito, leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de catinga, suor desse homem que é trabalhador. Quando é madrugada acima, dá pra mata, vai sempre de um testador na mão, já manchinha, faca esperando a hora do quebra-jejum. E usa na cabeça a sua poranga, a sua lamparina, faz um novo corte, a bique examina com tudo no balde pra defumar. E lá no tapiri, pensando em casa na sua menina, pensando naquela mulher que fascina, que faz sua borracha, dá pra se esticar. Ele encolhe a borracha, escorre no corte que desce na bica, põe fogo no forno e ela se encolhe, se enrola, depois se estica. Ela vira sapato, liga de cabelo, bolsa de vizinha, balão de criança, pneu de navio, e vira até camisinha. Ele encolhe a borracha, escorre no corte que desce na bica, põe fogo no forno e ela se encolhe, se enrola, depois se estica. Ela vira sapato, liga cabelo, bolsa de vizinha, balão de criança, pneu de navio. vira até camisinha. Quero ver seringueiro sugando no peito leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de catinga, se volta esse homem que é trabalhador. Quero ver seringueiro sugando no peito leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de catinga, se volta esse homem que é trabalhador. Quando é madrugada se manda pra Maita, vai sempre de um testado na mão, já manchinha, faca esperando a hora do quebra-jejum. E usa na cabeça a sua poronga, a sua lamparina, faz um novo corte, a bique examina, põe tudo no balde pra defumar. E lá no tapiri, pensando em casa na sua menina, pensando naquela mulher que fascina, que faz a borracha de pé se esticar. Ele encolhe a borracha, escorre no corte que desce na bica, põe fogo no forno e ela se encolhe, se enrola, defuma e depois se estica. Ela vira sapato, liga de cabelo, bolsa de vizinha, balão de criança, pneu de navio e vira até camisinha. Ele encolhe a borracha, escorre no corte que desce na bica, põe fogo no forno e ela se encolhe, se enrola, defuma e depois se estica. Ela vira sapato, liga de cabelo, bolsa de vizinha, balão de criança, pneu de navio e vira até camisinha. Pra muito serve a borracha, né? Inclusive, dois bisavós meus são soldados da borracha, ainda estão vivos até hoje, né? Contam muita história de Mapinguari, essas coisas, né? Tinha uma Mapinguari que comia o pessoal, que gritava igual homem, aí o cara respondia, uma Mapinguari vinha bater em cima pra comer o fígado dele, né? Aí o cara foi e inventou essa música. Não entro nesse mato porque tem Mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tauari. Não entro nesse mato porque tem Mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tauari. Se você for lá, não vai arrastar o pé. Desse pau se tira casca pra cigarro de pajé. Se você for lá, não vá arrastar o pé. Desse pau se tira casca pra cigarro de pajé. O Mapinguari é um bicho mau, mulher com ele abusa, mas o homem leva pau. Por isso eu te aviso, não passe por aí. Lá no pé daquele pau mora o Mapinguari. Por isso eu te aviso, não passe por ali. Lá no pé daquele pau mora uma Mapinguari. Não diga que o pitiu do peixe não cheira bem, pois o peixe na canoa tem um cheiro que a gente tem. Quando vou pra pescaria eu nunca viajo só, o meu amor vai comigo pescando pelo Gabó. O meu amor vai comigo pescando pelo Gabó. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. Invento pouco na praia se a fome vem de repente, e o cheiro do peixe assado esquenta o sangue da gente. E nós dois comendo peixe é tão bom que arrepia. Nunca vi peixe gostoso como o peixe da Maria. Nunca vi peixe gostoso como o peixe da Maria. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. É carimbó, é carimbó, é o pitiu do meu carimbó. Esse é o pitiu, né? O peixe na canoa tem um cheiro que a gente tem. Então é isso, não adianta reclamar. Só não comer muita curimatá, né, dona Berna? Curimatá mais remoso que tambaqui e mais pitiú. Uiara. Uiara, tua pele morena me faz relembrar o brilho do acuruí sob a luz do luar. E a luz que reflete dos olhos me faz desejar beijar os teus lábios de mel e teu corpo afagar. Beijar os teus lábios de mel e teu corpo afagar. Perdidos vou a navegar, em cada meandro a miragem do teu doce olhar, e o peito velado lateja querendo voltar, rever a oiara ondulando no eterno viajar, rever a oiara ondulando no eterno viajar. O sol da esperança raiou no meu pobre pensar, e o sangue nativo acelera o meu palpitar. Oiara, oiara querida, vem acalantar os sonhos de alguém que na vida nasceu pra te amar. Os sonhos de alguém que na vida nasceu pra te amar. Isso aí. Iara. Iara, mãe d'água. Aquela que nós devemos respeito, né? Nós estamos aqui numa cidade rodeada por rios, por igarapés. E esses lugares são caminhos sagrados, são lugares sagrados que a gente tem que respeitar, respeitar os donos desses lugares, né? E a gente, ao contrário, a gente suja muito, a gente polui muito, a gente desrespeita os horários, né? E acho que os próprios encantados, eles influenciam a gente em fazer músicas que lembrem disso, deles e do respeito para com eles. Nossos pajés, Laurelino, Mirandolino e todos os caruana. Os caruanas, aqueles que estão no fundo. Maracanandê, Yuriqué. Maracanandê. Maracanandê, Yuriqué, Maracanandê. Salve todos os nossos pajés. Obrigado, gente. Muito obrigado. Animar um pouco? A briga do da andorinha fica pau, né? Eu fui lá no oco do pau, andorinha brigando com o pica-pau. Eu fui lá no oco do pau, andorinha brigando com o pica-pau. Pica-pau, é bom de brigar, só come formiga e namorado pau. Pica-pau, é bom de brigar, só come formiga e namorado pau. Mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau, mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau. Eu fui lá no oco do pau, andorinha brigando com o pica-pau. Eu vi lá no oco do pau, andorinha brigando com o pica-pau. Pica-pau, é bom de brigar só com mim, formiga e namorar no pau. Pica-pau, é bom de brigar só com os formiga e namorar no pau. Mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau, mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau. Andorinha brigando com o pica-pau. Pica-pau, é bom de brigar só com mim, formiga e namorado pau. Pica-pau, é bom de brigar só com mim, formiga e namorado pau. Mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau. Mas onde mora o pica-pau? Ele mora no oco do pau. É isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Pra quem conhece essa aqui? Gosto do jaraqui, do carauaçu. São peixes tão gostosos do Tapajós. Gosto do tambaqui, do tucunaré. Fazendo piracaia na Maria José. Ouvindo a bela música do laveiro. Ao som do violão e do cavaquinho. São coisas tão gostosas que a gente tem. Só sabe que é bom quem vem a Santarém. Só sabe que é bom quem vem a Santarém. Gosto do jaraqui, do carauaçu. São peixes tão gostosos do Tapajós. Gosto do tambaqui, do tucunaré. Fazendo piracaia na Maria José. Ouvindo o belo som do nosso machadinho. Ao fundo do violão e do cavaquinho. São coisas tão gostosas que a gente tem. Só sabe que é bom quem vem a Santarém. Só sabe que é bom quem vem a Santarém. Santarém, Santarém do coração, do primeiro festival da canção. Santarém, Santarém do coração, do primeiro festival da canção, do primeiro festival. Piracaia, né? Música que fala quando a gente sai pra fazer uma piracaia na praia, assar um peixe com limão. Isso é muito bom. Falando em piracaia, né? Tem uma daqui de Santarém também que diz assim, ó. Eita, meu mano, luazão bacana. Vamos comer tucunaré na praia. Arruma a lenha, faz um fogo e abana. Pois é, juntou, formado em piracaia. Farinha, sal, pimenta, malagueta, limão, cachaça, turma sem tapeia. Quem não tiver saúde, não se meta numa peixada na coroa de areia. Entre os coqueiros, o luar vadia. O vento atiça as brasas do ronquinho. O peixe gordo no espeto chia. Como é gostosa a vida em Santarém. Farinha, sal, pimenta, malagueta, limão, cachaça, turma sem tapeia. Quem não tiver saúde, não se meta numa peixada na coroa de areia. Há uma viola que temece a gente. Apontei a velha canção tabuia. O Tapajós descendo lentamente. Uma saudade passa de bubuia. Farinha, sal, pimenta, malagueta, limão, cachaça, turma sem tapeia. Quem não tiver pé, saúde não se meta. Uma peixada na coroa de areia, farinha, sal, pimenta, malagueta, limão, cachaça, turma sem saber. Não te peça, saúde não se meta. Uma peixada na coroa de areia. Música muito boa, né, gente? Nós temos música muito, muito boas aqui na nossa região. Muito boas mesmo. Girando no espaço, marcando compasso no infinito abraço, deixando mil traços de um raio de luz. E o sol permanece parado e recebe o legado de ser pôr do sol. Sol, sol, sol, girassol, pôr do sol, no pensar, pôr do sol, no olhar. Vai declinando no monte, no além horizonte, deixando na fonte uma luz dourando e a água rebrilha esta cor que seduz. Que belo infinito luzeiro, mas o verdadeiro homem escondeu. Sol, sol, sol, girassol, pôr do sol, no pensar, pôr do sol, no olhar. Sol, sol, girassol, pôr do sol, no pensar, pôr do sol, no olhar. Vai numa fuga fingida, deixando pra vida só desilusões. Um canto à noite é canto num suave pranto ao som do violão. E a vida que passa iludida com uma luz perdida de um pôr do sol. É a vida que passa iludida com uma luz perdida de um pôr do sol. Vai como um tiro de laço, girando no espaço, marcando o compasso no infinito abraço, deixando mil traços de um raio de luz. E o sol permanece parado e recebe o legado de ser pôr do sol. Girassol, pôr do sol, no pensar, pôr do sol, no olhar, pôr do sol, no pensar, pôr do sol, no olhar. Obrigado, gente, obrigadinho. serena. Nas entrelinhas dos sonhos, nos escaminhos do riso, olhando pra nós escondida, com os teus olhos de rio. Vieste feito um gaiola, engravidado de redes, aportando nos trapiches do dia a dia em memória, com os teus sonhos de rir. E ficaste defendida com todas as tuas letras, entre cartas e surpresas, decírio, chuva e tristeza. Vejo o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de Valder Cães Alguamar. Porto de sol das lembranças, das velhas palhas trançadas na rede de um outro riso, às margens de outra cidade, aos teus sonhos de rir. Porto de sol das lembranças, das velhas palhas trançadas, na rede de um outro riso, às margens de outra cidade, aos teus sonhos de rio. Vocês que ouviu, que aplaudiu, tá? Ouçam sempre música regional, é muito bom. Façam músicas, olha pro rio, faz uma música, olha pra uma árvore, faz uma música, né? Nós temos tantas coisas no nosso dia a dia amazônico importantes que a gente não pode esquecer, assim. Eu acho interessante a gente não esquecer, sempre lembrar, né? Tentar passar pras crianças, porque as coisas vão se modificando. Elas não se perdem, elas apenas se modificam. E a gente está aqui para também, para sempre levar isso, né? Levar o regional, levar os pajés, levar os encantados, levar a nossa terra, nossa luta, nosso grito indígena, né? O grito dos quilombolas também, o grito do preto, o grito do homossexual, o grito da lésbica, o grito de todo mundo, né? O grito dos mais excluídos. É isso que a gente tá fazendo aqui. Eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigado a presença de cada um amigo, amiga, crianças, amigas, todo mundo. Meus colegas estão aqui. E os que eu não conheço muito bem. Foi um prazer muito grande estar tocando aqui com vocês hoje. O Fábio também, que tá aí faz tempo, né? O Macarrão. Tá aí faz tempo me trazendo pra cá, tentando me trazer pra cá. Às vezes eu sou um pouco chato, que eu sou mesmo. Mas é normal, né, gente? Tem que ser um pouco chato. Obrigado. Esse foi o show Se Amamentar. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Imensa satisfação do Serviço Social do Comércio Sesc de poder estar recebendo você aqui, apresentando esse trabalho primoroso. Muito legal mesmo. A todo o público presente também, nosso boa noite. Obrigado pela presença. Esperamos encontrá-los em outras edições do Projeto Sesc Música, tá bom? Em outras realizações do Sesc. A todos boa noite e até a próxima.